Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia que rezaram comigo, feliz Páscoa, viu? Que de fato a presença do ressuscitado, da vida nova, esteja na vida de todos vocês. Feliz Páscoa. Lembrando que nós entramos nessa oitava da Páscoa. Louvado seja meu Senhor, porque a pedra foi rolada. Louvado seja meu Senhor, porque a chave da eternidade abriu as portas para todos nós, Jesus Cristo. A grande chave e razão, fundamento de nossa fé. Louvado seja, porque você está aí, em pleno dia de Páscoa, dizendo, aleluia, ressuscitou. Pelo sol e pela lua, pelas estrelas e o firmamento, pela água e pelo fogo, pelo fogo. Essa música você conhece, está no CD Sinais do Sagrado, um poporri, músicas alegres, de paz. Filhos queridos, escute nesse dia de Páscoa o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, eu sou Elizabeth de Joinville, escuto a Rádio Difusora. Eu queria deixar o meu testemunho. Naquela novena do presente espiritual, que era a novena de São Sebastião, eu fiz para minha vizinha, que ela tem problema de fibrose pulmonar, e ela respirava só com oxigênio, era dia e noite. E eu fiz esses 9 dias, como o padre Reginaldo mandou, e aí fui lá e entreguei o bilhetinho, presente espiritual. E uns dias depois, eu passei lá, a mulher estava andando na rua sem o aparelho. Louvado seja Deus. Foi uma graça muito grande. Eu agradeço a Deus e a Virgem Maria e ao padre Reginaldo. Muito obrigado, Jesus. Amém. Ressurreição, vida nova. Dia de Páscoa muito próprio. Vamos lá escutar o evangelho desse dia de Páscoa? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Escutai a minha voz, que eu serei o vosso Deus. E vós sereis meu povo. Escutai a minha voz. João capítulo 20, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo E foi se encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus mais amava, disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro discípulo correu mais depressa. Chegando primeiro ao túmulo, inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou, também entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele viu e creu. Existe uma distância entre um fato e outro. O fato do Evangelho, e que Maria Madalena se dá conta, o sepulcro estava vazio. Segundo, a pedra tinha sido rolada. Este é o fato. Mas onde colocaram o corpo? Teriam violado a sepultura? Teriam roubado o corpo? Qual a sua forma de pensar? Aqui está o ponto central. Para muitos, o corpo de Jesus foi roubado. Lembremos que os chefes até pagaram para corromper os soldados, para que dissessem que durante a noite os discípulos tinham roubado o corpo. Pedro, João foram, viram e acreditaram. A pergunta hoje é para mim e para você: em que você acredita? Você já conseguiu entender, compreender, experimentar, vivenciar de que Jesus está vivo? Ressuscitou! Aleluia! Ele venceu a morte, ele está vivo. Ele está no meio de nós. Foi uma tarde de angústia e sofrimento. E só podemos celebrar a vida nova porque ele está vivo. É por isso que eu insisto: que as pedras rolem do nosso caminho. Matarão o Filho de Deus verdadeiro. É verdade. Mataram o Filho de Deus verdadeiro. Foi retirado e numa gruta sepultado. Maria foi de manhã. E a pedra rolou e o sepulcro foi fechado. Momento de desespero. Mas que tristeza para os seus. Selaram o Verbo de Deus. Mas o que aconteceu? Deus ressuscitou. O Filho de Deus. Toquem os sinos. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena obedecer a Deus. É, meus irmãos, essa é a máxima da nossa fé. Foi retirado. Jesus ressuscitado. Eu creio e professo a vida que brotou. Jesus, eu creio na tua ressurreição. Eu creio, Senhor. E por isso, coloco a minha vida nas tuas mãos. A morte não foi a vencedora. A vida brotou. Cristo ressuscitado, glorificado, Cristo que venceu a morte, entrai pelas ondas do rádio em todas as casas, e que todas as situações de morte sejam superadas, que a vida brote onde há tristeza, desespero e medo, que a ressurreição seja tão forte, Senhor, que sintamos alegria de viver. Abençoai a água e todos os objetos no dia da ressurreição. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ressuscitou! Aleluia! Até amanhã!